Maria para me lembrar que é minha mãe, mas eu não sou pai. Ave Maria para me lembrar que é minha mãe, mas eu não sou pai. Santa Maria para não esquecer que não sou pai. Para não esquecer que nosso Pai é o Rei do Poder. Temos o Filho, o Príncipe da Paz, que é que segura o balanço do Pai. Temos o Filho, o Príncipe da Paz, que é que segura o balanço do Pai. Todo mundo geme e vai estremecer, no Jesus Cristo é que lhe obedece. Todo mundo geme e vai estremecer, no Jesus Cristo que lhe obedece. Palavra minha, palavra de Deus, pedindo e rogando por todo ser. Palavras de Deus, pedindo e rogando por todo ser. Que nos acomente é que quise seguir, é a vossa vontade aí se cumprir. Que nos acomente é que quise seguir, é a vossa vontade aí se cumprir. Eu estou aqui, ali estou lá, em toda parte que me procura. Eu estou aqui, ali estou lá, em toda parte que me procura. Eu sou pequenino, mas dá pra se ver. Sou o infinito, para que perceber? Eu sou pequenino, mas dá pra se ver. Sou o infinito, para que perceber? Vou esclarecendo, não me enganar. Meu Pai reuniu e mandou apurar. Vou esclarecendo, não me enganar. Meu Pai reuniu e mandou apurar. Segure o balanço, não vai esmorecer, que esta vitória vai acontecer. Segure o balanço, não vai esmorecer, que esta vitória vai Santa Maria, e é Santa Maria, confortai esta agonia. E é Santa Maria, e é Santa Maria, confortai esta agonia. E é Mamã Jurema, e é Mamã Jurema, sua folha. Yeah. We're gonna open Madrina Cristina Inario. Madrina Cristina. Everybody has copies of Madrina Cristina, right? Sebastião, yeah. He offered to her. He offered to her. Okay. That was she put it in. New Jerusalem song. Oh, that's why she told her. Say thing now, Jerusalem. Should we have a bucket for her? Mm-hmm. Get a bucket. Get a good bucket. Fast. She's gonna pass on. Okay, get some woman to get it here. Still her side out, she fell down. She could fell down. You lie her down? No, just stay close. So she fell down, you handle her. Mary, she fell down. Eu convido os meus irmãos para todos escutar. Eu convido os meus irmãos uma linda mensagem que a vida é mandar. Uma linda mensagem que a vida é mandar. Para todos prestarem atenção. Para todos prestarem atenção. Esta linda mensagem. Para essa linda mensagem que abriu para o meu irmão. Tudo em meus irmãos. O que a mensagem vem dizer? Escute, meus irmãos. O que a mensagem vem dizer? É andar direitinho, com cuidado para na mulher. É andar direitinho. Cuidado para não morrer. Sempre aqui é preciso respeitar. Vamos todos mudar de opinião. Sempre aqui é preciso respeitar. Vamos todos mudar de opinião. Dizendo que está seguindo. É para longe do meu paraíso. Dizendo que está seguindo. É para longe do meu paraíso. Todos deixam de escutar o que a mensagem vem dizer. Vamos todos afirmar, escutar o que a mensagem vem dizer. É uma vida nova que o nosso pai nossa mãe manda nos dar. É uma vida nova que o nosso pai nossa mãe manda nos dar. Todo aquele que prestava atenção botar, ouvir e perceber. Todo aquele que presta bem atenção botar, ouvir e perceber. Terá uma vida eterna com meu Jesus, Santa Maria e São João. Terá uma vida eterna com meu Jesus, Santa Maria e São João. Todos que fizeram assim, assim como meu pai é, todos estão avisados desde o tempo de Noé. todo que quisiera así, así como mi país, todo se está avisado que dio tiempo y no es. Tengo a batalla fechada, si no ven a mi espada, si acórdenme sin más, para vencer a yo nada. Tengo a batalla fechada, si no ven a mi espada, si acórdenme sin más, para vencer a yo nada. Seguindo paso a paso, comprenda mi amistad, todo está aconteciendo, si conforme me afirma. Seguindo paso a paso, comprenda mi amistad, todo está aconteciendo, si conforme me afirma. O a primas a 2 años, yo seré que lo comen, pero todo en esta vida es el que deseo que ven. O a primas a 2 años, yo seré que lo comen, pero todo en esta vida es el que deseo que ven. Sorry. There are a couple of sofas that are very comfortable. If any visitor wants to sit in a comfortable sofa, it's also open. Okay. Ya beben la memoria, batizou. Grave na memória aquele que humilhou ao meu Senhor São João, e ele te batizou. Recebendo teu batismo, ele te perdoou, que o seu coração está cheio de amor. Recebendo seu batismo, ele te perdoou, que o seu coração está cheio de tirai-me da escuridão, eu quero ser de favor. Meu Senhor São João, eu quero ser de favor. Com meu Senhor São João, meu mestre amor, eu peço, tirai-me da escuridão, eu quero ser de favor. Com meu Senhor São João, eu quero. Olho para o firmamento, me lembro de juramentar. Me dê a santa luz para receber a missão. Me dê a santa luz para receber a missão. Olho para o firmamento, me lembro de juramentar. Me dê a santa luz para receber a missão. Bom, me dê a santa luz para receber a missão. Mestre, jura me dar, tende em compaixão, perdoai o meu pecado. Bom, me dê a salvação, perdoai os meus pecados. Bom, me dê a salvação. Meu mestre, jura me dar, tenha de mim compaixão, perdoai os meus pecados, pois me dê a salvação. Perdoai os meus pecados, pois me dê a salvação. Tenho fé e tenho amor, firmeza no coração. Que Deus não abandona, que ama de coração. Vamos nos vencer amor, firmeza no coração. Que Deus não abandona, que ama de coração. Que Deus não abandona, que ama de coração. Vamos louvar a Deus do céu. A Virgem lá nos está, Jesus Cristo e São José, é o meu Senhor São João. Jesus Cristo e São José, e o meu Senhor São João. Vamos para dentro do céu, e a Virgem lá nos está, Jesus Cristo e São José, é o meu Senhor São João. Jesus Cristo e São José, que o meu Senhor São João. pega o vento e o mar. Queimai o meu pensamento para eu poder viajar. O sol na lua e nas estrelas, a terra, o vento. De se humilhar, que o nosso mestre está próximo. Esta casa chega, vamos todos, meus irmãos. Tratar de se humilhar, que o nosso mestre está próximo. A esta casa chega, a galinha da floresta, a todos abençoa. Ela recebe todos filhos com carinho e com amor. A rainha da floresta a todos abençoa. Ela recebe todos filhos com carinho e com amor. Ela respeita nosso mestre com amor no coração. Vamos respeitar nos homens com amor no coração, que ele é que nos diga de toda essa escuridão. Esta casa é da verdade, a verdade aqui está. Que não tinha verdade, já te disse retirar. Que não tinha verdade, já te disse retirar. Meu mestre, a vosso peço, livrai-me da ilusão. Meu mestre, a vosso peço, livrai-me da ilusão. Que aqui dentro desta casa precisa de união. Que aqui dentro desta casa precisa de união. Na união é que nasce a força que nasce amor. A união é que nasce a força que nasce amor. O amor é a verdade da vida do Criador. O amor é a verdade da vida do Criador. Minha Senhora Mãe Santíssima, vos me deu o seu amor. Minha Senhora Mãe Santíssima, vos me deu o seu amor. Para eu poder seguir com Jesus Cristo Redentor. Para eu poder seguir com Jesus Cristo Redentor. Esta casa é da verdade, a verdade aqui está. Esta casa é da verdade, a verdade aqui está. Que não tiver verdade, trate de se retirar. Que não tiver verdade, trate de se retirar. Meu mestre, a vosso peço, livrai-me da ilusão. Meu mestre, a vosso peço, livrai-me da ilusão. Que aqui dentro desta casa precisa de união. Que aqui dentro desta casa precisa de união. Da união é que dá essa força, a força que dá esse amor. Da união é que dá essa força, a força que dá esse amor. O amor é a verdade da vida do Criador. O amor é a verdade da vida do Criador. Minha Senhora Mãe Santíssima, vos me deu o seu amor. Minha Senhora Mãe Santíssima, vos me deu o seu amor. Para eu poder seguir com Jesus Cristo Redentor. Para eu poder seguir com Jesus Cristo Redentor. Thank you. yo quisiera estar en la tierra, divina estrella de tu lugar. Si yo quisiera estar en la tierra, divina estrella de tu lugar. Si una estrella, estrella ven, ella vendría a acompañar. Divina estrella, estrella ven, ella vendría a acompañar. Al lado de la Virgen María, que nos somete al lado de la Virgen María, y nos somete emperador. Me fallí y no lo sé, a vuestro peso me he pegado. Me fallí y no lo sé, a vuestro peso me he pegado. Pero hay la niña culpa, si vos me ideas al pasar. Pero hay la niña culpa, si vos me ideas al pasar. Rose and I can recognize. Why not? Sí. Aquí dentro da mata, debaixo do arvoredo, cantando com alegria, não descubro meu segredo. Aqui dentro da mata, debaixo do arvoredo, divina é da Virgem da Conceição, patriarca da José, do meu Senhor da João. É vivo neste mundo com prazer e alegria, encostado a meu mestre, a sempre Virgem Maria. É vivo neste estado a me mestre, a sempre Virgem Maria. Recebido me mestre, deixa vinhas de ouro, para é poder chegar esse castelo de ouro. É recebido me mestre, deixa vinhas de ouro, para é poder a você peço, não me deixe esmorecer. Pisa firme com alegria, que nós sabemos de vencer. Meu mestre, a você peço, não me deixe esmorecer. Pisa firme com alegria, que nós sabemos de vencer. Andar sozinha, o sol é que me guia. me ensina todo día, el yeche diga luz, que me ensina todo día, tú seguís esta línea, sin nada tú temes, tú seguís esta línea, sin nada tú temes, con Jesús a tu lado. Te avise la protege, con Jesús a tu lado, te avise la protege, me Mesía vos imploro, que nace la fetida, me Mesía vos imploro, que nace la fetida, por mi idea santa luz, y mi guía Jesús. Camino, con mi idea santa luz, que me guía en este camino. Para vivir ayudar, ayudar o meu padrinho e viver no bem-estar. Meu mestre me mandou para vivir ayudar, ajudar o meu padrinho e viver no bem-estar. Viver no bem-estar com amor e alegria, abraçar os meus irmãos com toda harmonia. Viver no bem-estar com amor e alegria, abraçar os meus irmãos com toda harmonia. Abraçar os meus irmãos e não me orgulhar, não querer me exaltar, com que vou te ensinar. Abraçar os meus irmãos e não me orgulhar, não querer me exaltar, com que vou te ensinar. Meu pai, nas alturas aonde está? Meu pai, nas alturas aonde está? Dá-me o vosso conforto para eu poder chegar. Dá-me o vosso conforto para eu poder chegar. Minha mãe, minha mãe, nas alturas aonde está? Minha mãe, minha mãe, nas alturas aonde está? Nada mais me faltará, me alegra o coração e vamos todos trabalhar. Me alegra o coração e vamos todos trabalhar. head a little bit more up. Put a pillow on it then, some pillow or something, more comfortable. Pai, eu me entrego de todo meu coração, junto com os meus irmãos, aqui dentro da sessão. A meu Pai, eu me entrego de todo meu coração, junto com os meus irmãos, aqui dentro da sessão. Minha mãe, eu me entrego alegria e com amor, para ser filha de vós. Sou meu mestre e ensinador, minha mãe é me entrego. Com alegria e com amor, para ser filha de vós. Sou meu mestre e ensinador, examinei de direitinho e tomei minha gestão. Nesta hora eu senti uma força superior. A meu lado eu senti um lindo príncipe encantador. Nesta hora eu senti uma força superior. A meu lado eu senti um lindo príncipe encantador. Examinei bem direitinho e prestei bem atenção. Meu pensamento me disse que era homem sado mal. Examinei bem direitinho e prestei bem atenção. Meu pensamento me disse que era homem sado mal. E este rei eu peço ajuda para seguir nesta missão, junto com minha família e todos meus irmãos. A este rei eu peço ajuda para seguir nesta missão, junto com minha família e com todos meus irmãos. Vamos todos nos louvar a Virgem da Conceição, para ela nos dar firmeza para o dia de São João. Vamos todos nos louvar a Virgem da Conceição, para ela nos dar firmeza para o dia de São João. A meu Pai eu agradeço por tudo que recebi. Vos firmai meu pensamento, que me faça bem feliz. A meu Pai eu agradeço por tudo que recebi. Vos firmai meu pensamento e me faça bem feliz. aproximar en San Juan. Vamos todos encima, aproximar en San Juan. Y aquí dentro de esta casa precisa de unidad. Y aquí dentro de esta casa precisa de unidad. Viva esta casa dura. E a Virgem da Conceição, viva Deus na armadura. E a Virgem da Conceição, viva todos que quiser, viva nossa união. Viva todos que quiser, viva nossa união. A união é o poder, nosso Pai que nos diz. Prestar atenção e tratar de se unir. Vamos prestar atenção e tratar de se unir. Meu Pai quer o seu filho com calma e com amor. Meu Pai quer o seu filho com calma e com amor. Enfrentado esta batalha para esta batalha para dar o seu valor. Com amar o seu irmão, com alegria e com amor. Com amar o seu irmão, com alegria e com amor. Enfrentar esta batalha, confiar no sábado. Enfrentar esta batalha, confiar no meu Pai que está, eu peço o meu perdão. Meu Pai que aqui está, eu peço o meu perdão. Perdoai as minhas culpas e de todos meus irmãos. Perdoai as minhas culpas e de todos meus irmãos. Vamos todos mais atenção, vamos todos acordar e prestar mais atenção. Viver fé e coragem e a vossa proteção. Viver fé e coragem e a vossa proteção. Com a vossa proteção, vou seguir com alegria. Seguir com alegria, com a Virgem da Conceição, e meu Senhor São João. Com a Virgem da Conceição, e meu Senhor São João. Meu Pai me quer viver, pisa firme e segue em frente. Meu Pai me quer viver, pisa firme e segue em frente. A você me entrego, porque você é competente. A você me entrego, porque você é competente. Meu Senhor jura-me-la, clareai os meus dias. Meu Senhor jura-me-la, clareai os meus dias. Perdoai os inocentes. Seja o meu guia, perdoai os inocentes, e você já o mais o salvado de Cristo. Vem ver esta luz de amor aqui nesta hora eu me entrego perante a mãe do Criador. Aqui nesta hora eu me entrego perante a mãe do Criador. Levantai-vos, soldados de Cristo, venham ver esta luz de amor. Aqui nesta hora eu me entrego perante a mãe do Criador. Aqui nesta hora eu me entrego perante a mãe do Criador. Aqui perante esta luz, minha oração do Santíssima, eu peço o meu perdão. Eu quero ser serva de vós. Aqui perante esta luz, eu quero ser serva de vós. Aqui perante esta luz, salve, salve, ó Mãe gloriosa. Aqui perante eu estou, com a vossa proteção, nós seremos vencedores. Com a vossa proteção, nós seremos vencedores. Sabe, sabe, ó Mãe gloriosa, aqui perante eu estou, com a vossa proteção, nós seremos vencedores. Vossa proteção, nós seremos vencedores. Salve, salve, da pátria querida, que aqui perante ela está, nos dando a vossa paz. Para sermos triunfadores, nos dando a vossa paz. Para sermos triunfadores, salve, salve, da pátria querida, que aqui perante ela está, nos dando a vossa paz. Para sermos triunfadores, nos dando a vossa paz. Para sermos triunfadores, Jesus Cristo, Redentor, nos dê luz e amor. Junto com São João Batista, nos temos que apresentar. Batista, vamos se apresentar. Jesus Cristo Redentor, nos dê luz e amor. Junto com São João Batista, nós vamos se apresentar. Junto com São João Batista, nós vamos se apresentar. E eu recebi todo o universo, junto com os meus irmãos e a rainha da floresta. Junto com os meus irmãos e a rainha da floresta. Este hino eu recebi perante a todo o universo, junto com os meus irmãos e a rainha da floresta. Com o meu irmão e a rainha da floresta, apresento a minha verdade aqui nesta lauda inofensa, perante a João Batista e a todo o meu irmão, perante a João Batista e a todo o meu irmão, apresento a minha verdade aqui, nobreza, perante São João Batista e a todos meus irmãos. Perante São João Batista e a todos meus irmãos. Vamos seguir com alegria, vamos todos dar louvor a este rei do império, Senhor, jura-me dar. A este rei do império, Okay. Pai, ele pede, sei que é você pra me dar, me dê fé e coragem para eu poder caminhar. Me dê fé e coragem para eu poder caminhar. Meu pai, ele pede, sei que é você pra me dar. Coragem para eu poder caminhar. Me dê coragem para eu poder caminhar. Cima o teu pensamento, vira na minha visão. Na escuta de temporada, com conversa de irmão. Na escuta de temporada, com conversa de irmão. O teu pensamento e vem na minha direção. Na escuta de temporada, tu conversa de irmão. Na escuta de temporada, tu conversa de irmão. Meu Senhor São João, você é o dono do amor. Eu quero seguir com você aqui na terra onde estou. Eu quero seguir com você aqui na terra onde estou. Meu Senhor São João, você é o dono do amor. Eu quero seguir com você aqui na terra onde estou. Eu quero seguir com você aqui na terra. E levantou nossa bandeira. Vamos todos nos dobrar a esta linda bandeira. Vamos todos nos dobrar a esta linda bandeira. Deus abençoe e levantou nossa bandeira. Vamos todos nos dobrar a esta linda bandeira. Vamos todos nos louvar a esta linda bandeira. A iluminar a esta bandeira. Se encontra aqui neste salão, soar quatro estrelas da bandeira de São João. Soar quatro estrelas da bandeira de São João. A iluminar a esta bandeira. Se encontra aqui neste salão, soar quatro estrelas da bandeira de São João. Soar quatro estrelas da bandeira de São Viva San João! Viva! Viva Dia das Mães! Viva! Viva Mãe Divina! Viva! Viva Santa Maria! Viva! Viva Mestre Ineu! Viva! Caminhando numa estrada alegre e satisfeita. Caminhando numa estrada alegre e satisfeita. Quando cheguei em viagem, meu mestre me chamou. Eu entrei em conferência no meio da multidão. Eu entrei em conferência no meio da multidão. Sempre me subi sua perante a São João. Deus Santo, que magia no jardim do beija-flor. No jardim do beija-flor tem tudo que precisar. No jardim do beija-flor tem tudo que precisar. Tem beleza e tem primor que o nosso destino dá. Tem beleza e tem primor que o nosso destino dá. O nosso destino dá. Nesta doutrina, vamos, vamos, vamos, vamos, vem seguir nesta doutrina, que esta é a luz divina, que esta é a luz divina, da sempre Virgem Maria, que esta é a luz divina, que esta é a luz divina, da sempre Virgem Maria. Vamos, vamos, vamos, vamos, e reconcilia nosso Pai. Vamos, vamos, vamos, vamos, e reconcilia no nosso Pai. Que o Mestre está pedindo, que o Mestre está pedindo. Vamos deixar de ingratidão. Que o Mestre está pedindo, que o Mestre está pedindo. Vamos deixar de ingratidão. Vamos todos, meus irmãos, vamos todos se humilhar. Vamos todos, meus irmãos, vamos todos se humilhar. Que a hora está chegada, que a hora está chegada. Nosso Pai deve brilhar. Que a hora está chegada, que a hora está chegada. Do nosso Pai deve brilhar. Vamos todos com alegria, com amor e perfeição. Vamos todos com alegria, com amor e perfeição. Receber o nosso Mestre, receber o nosso Mestre, o Império jura me dá. Receber o nosso Mestre, receber o nosso Mestre, o Império jura me dá. Vamos todos obedecer o nosso Mestre ensinando. Vamos todos obedecer o nosso Mestre ensinador. Que ele é o Filho de Maria, que ele é o Filho de Maria. O nosso Pai Criador, que ele é o Filho de Maria, que ele é o Filho de Maria. O nosso Pai Criador. O sol, luz, as estrelas, a floresta, o vento, o mar. O sol, luz, as estrelas, a floresta, o vento, o mar. Tudo vai estremecer, tudo vai estremecer. Tudo vai se balançar, tudo vai se estremecer. Tudo vai se estremecer, tudo vai se balançar. Meu mestre, vos agradeço por esta flor que vos me entregou. Meu mestre, vos agradeço por esta flor que vos me entregou. Para mim aqui cantar, para mim aqui cantar. Que o socorro meu beija-flor. Para mim aqui cantar, para mim aqui cantar. Que o socorro meu beija-flor. Yeah. Espíritu Santo, nos cubra como somos. Pai lindo, divino, Espíritu Santo, nos cubra como somos. Minha mãe, a voz é o peço dentro do meu coração. Minha mãe, a voz é o peço dentro do meu coração. Não dê pato de saúde para mim, os meus irmãos. Não dê pato de saúde para mim, os meus irmãos. Pai, Filho, Divino, Espírito Santo, nos cubra como somando. Pai, Filho, Divino, Espírito Santo, nos cubra como somando. Meu Pai, estou aqui, vem cumprir minha missão. Meu Pai, estou aqui, vem cumprir minha missão. Enfrentando essa batalha do meu Senhor Sanjoan. Enfrentando essa batalha do meu Senhor Sanjoan. Partindo do Espírito, Espírito Santo, nos cura como somando. Partindo do Divino, Espírito Santo, nos cura como somando. Peguei a minha espada, agora vou trabalhar. Peguei a minha espada, agora vou trabalhar. Recostado aos meus irmãos e ao Senhor Rei Salomão. Recostado aos meus irmãos e ao Senhor Rei Salomão. Partindo Divino, Espírito Santo, nos cubra como somando. Partindo Divino, Espírito Santo, nos cubra como somando. Esta luz me clareou, firmou meu pensamento. Esta luz me clareou, firmou meu pensamento. Conheci dentro desta luz o grande rei da ciência. Conheci dentro desta luz o grande rei da ciência. Partindo Divino, Espírito Santo, nos cubra como somando. Partindo Divino, Espírito Santo, nos cubra como somando. Meu Senhor São João, meu Senhor São José, meu Senhor São João, meu Senhor São José, minha Santa Madalena, Senhora Santa Isabel. Minha Santa Madalena, Senhora Santa Isabel. Partindo Divino, Espírito Santo, nos cubra como somando. Partindo Divino, Espírito Santo, nos cubra como somando. Agradecendo a todos vós que vivem no bem-estar. Agradecendo a todos vós que vivem no bem-estar. Partindo Divino, Espírito Santo, nos cubra como somando. Partindo Divino, Espírito Santo, nos cubra como somando. Meu Pai, você amou dentro do meu coração. Meu Pai, você amou dentro do meu coração. Você pegou nas nossas mãos o valor dessa missão. Você pegou nas nossas mãos o valor dessa missão. Partindo Divino, Espírito Santo, nos cubra como somando. Partindo Divino, Espírito Santo, nos cubra como somando. O valor desta missão é o tema castidade. O valor desta missão estou aqui, meu Pai, seja amor. Estou aqui, meu Pai, seja amor. O barulho é amor, é o meu caminho, mostrou. O barulho é amor, é meu caminho, mostrou. Estou aqui, vou seguindo devagar. Estou aqui, vou seguindo devagar. Para eu poder limpar, ter amor e saber trabalhar. Para eu poder me limpar, ter amor e saber trabalhar. Com meu Pai é minha mente, nada é feito repreender. Com meu Pai é minha mente, nada é feito repreender. Hoje essa é a minha vida, consagrado eu quero. Porque Deus é esta vida e consagrado eu quero viver. Meu Pai, você chamou, eu aqui caminhando eu vou. Meu Pai, você chamou, e aqui caminhando eu vou. Sou amor, é meu Pai, e encontro o meu Senhor. Sou amor, puro é meu Pai, e encontro o meu Senhor. Vou cantando e vou louvando a meu Pai e a Rainha. Vou cantando e vou louvando a meu Pai e a Rainha. Jesus Cristo Redentor e a Princesa Solorina. Jesus Cristo Redentor e a Princesa Solorina. Aqui está o santo que meu Pai nos mandou. Aqui está o santo que meu Pai nos mandou. Venha neste mundo como mestre ensinador. Venha buscar neste mundo como mestre ensinador. Meu mestre a você diz dentro do meu coração. Você vejo dentro do meu coração. Vou viver a santa luz para eu seguir nesta missa. Vou viver a santa luz para eu seguir nesta missa. Nesta missa é divina na Virgem da Conceição. Nesta missa é divina da Virgem da Conceição. Fazia casa José e do meu Senhor Sajoá. Fazia casa José e do meu Senhor Sajoá. Jesus é minha luz, nela eu vou me firmar. Jesus é minha luz, nela eu vou me firmar. E a estrela que mais brilha no reino celestial. Aquela que mais brilha no reino celestial. Vou seguindo com a luz do resplendor. Vou seguindo com a luz do resplendor. Jesus Filho de Maria, nosso mestre ensinador. Jesus Filho de Maria, nosso mestre ensinador. Thank you. está girando, é o tempo vai se passando. A roda está girando, é o tempo vai se passando. A roda do amor é que está mandando. A roda do amor é que está mandando. Se não tiver amor, seguindo, Joselino, sea nada temer. Junto com Jesus e a sempre Virgem Maria. Junto com Jesus e a sempre Virgem Maria. Santa Maria, minha sina, Santo Pai. Santo Vale que me domina, junto com essa luma, e a tristeza dolorida, junto com essa luma, e a tristeza dolorida. Jesus, lá na estatura, tudo sabe, tudo vê, dá-lhe o seu conforto. Para mim, para todos meus irmãos. Eu peço para mim, para todos meus irmãos. Vamos obedecer o comando que já se encontra e escutará. Vamos obedecer o comando que já se encontra e escutará. Aquele que me ouvir, presta atenção. Aquele que me ouvir, sua glória, do império durará. Receberá sua glória, do império durará. Senhor durará, tenha de nos compaixão. Senhor durará, tenha de nos compaixão. Firmaia nossas mentes e aplanai os corações. Firmaia nossas mentes e aplanai os corações. Dá-me neve, vida de fica firme, segue em frente. Lutar e trabalhar com firmeza, consciente. Lutar e trabalhar com firmeza, consciente. Lealdade e consciência, com amor no coração. Lealdade e consciência, com amor no coração. Eu mereço para si, repetir com seus irmãos. Eu mereço para si, repartir com seus irmãos, para ser a mesma flor. Repartir com seus irmãos, para ser a mesma flor. E essa força que entrego, conta com todo amor. E essa força que entrego, toma conta com todo amor. Essa força que eu recebi do meu mestre ensinador. Essa força que eu recebi do meu mestre ensinador. Colocar tudo em tudo e ajudar quem me ordenou. Colocar tudo em tudo e ajudar quem me ordenou. Meu mestre me ordenou e alegre vou fazer. Meu mestre me ordenou e alegre vou fazer. Trabalhar forçosamente no jardim do mundo. Trabalhar forçosamente no jardim do mundo. Amen. tristeza solo una. Todos tres de la tesar, sobre pena y sobre. Todos tres de la tesar, sobre pena y sobre. Yo juro mi da, você reina toda calma. Se yo juro mi da, você reina toda calma. Se chegou e aqui está, o conforto de nossas almas. Se chegou e aqui está, o conforto de nossas almas. Este castelo que está sempre me chamando. Este castelo que aqui está, e está sempre me chamando. Todos seres me acompañan para siempre, amén Jesús. Todos seres me acompañan para siempre, amén Jesús. Dentro desta grande luz, que faz trabalho. aconteceu o sacramento, me custaram a minha amar, cumprindo meu juramento, quero sempre estar com vós, meu santíssimo sacramento. ¡Viva Díaz Maez! ¡Viva! ¡Madrina, Madrina Cristina! ¡Viva! ¡Madrina Guita! ¡Viva! ¡Madrina Julia! ¡Viva! ¡Viva las mujeres! ¡Viva! Brothers and sisters, we're going to take a brief break, and then we can finish. So, 15 minutes? Okay. It's, yeah. Good. 10, 15 minutes, because it's not, we wanna, it's going to be 6, so. We don't get over midnight, okay? Good. 10, 15 minutes? 10 minutes. 12, okay. 10 minutes. Ricky? seres divinos nos iluminam, guiando nossos caminhos, nos dão coragem e paciência para encarar os nossos destinos. Nos dão coragem e paciência para encarar os nossos destinos. About to arrive a new time of love. Is about to arrive a new time of love, of balance and union with our God of creation, of balance and union with our God of creation. My mother, my queen, honor of all beauty, my mother, my queen, honor of all beauty, it is she who take us to the heights where is the love. It is she who take us to the heights where is the love. Divine beings illuminate us, guiding our path. Divine beings illuminate us, guiding our path. Give us courage and patience to face our destinies. Give us courage and patience to face our destinies. Eu te ofereço poter-lhe manjar. Hail to the Queen of the Waters, water so pure and so clean, shine of the sun, the moon, and the stars. Ahí es con la persona que queda, ahí está la cosa. Continuamos. No, sí. Bueno, hermano. Bueno, ¿sí? Claro. Sí. Ah, vos grabaste, claro. Lleno de error. Tómate. ¿Crees? No, sí, hay otro acá, hay otro acá. Sentate. ¿Qué dice? ¿Te gusta votar? ¿Qué? ¿Votar? Sí, claro. ¿Tranquilo? Tranquilidad. Tranquilidad. amigos. Buenísimo. Uah, só pinta buena daí. Olha, olha, 30, 31. Mamãe me cura, ela me segura, ela me segura. Mamãe me cura, ela me segura, ela me segura. Pai eterno, sós o vilão. Dentro da dor. coisas ruins. Em cima do astral, aonde não tem alegria, tudo é paz e alegria. Tá sempre Virgem Maria. Em cima do astral, aonde não tem alegria, tudo é paz e alegria. Tá sempre Virgem Maria. Minha Santa Maria, minha mãe, quero agradecer por tal grande maravilha. Dou glória a Deus nas alturas, com a minha Santa Maria. Meu Pai, eu te agradeço, sou de vós sempre merecer estas benditas palavras. Esta lembrança revigora o amor. Eu vou, meu bom pastor. Esta lembrança revigora o amor. Eu vou, meu bom Eu peço ao meu Pai. minha mãe. Peço a meu pai, eu peço a minha mãe. Eu peço a Jesus Cristo, o Senhor da criação. Eu peço a Jesus Cristo, o Senhor da criação. Vou seguindo, justo como em São João. Vou seguindo, justo como em São João. Vou seguindo com carinho, com minha espada na mão. Vou seguindo com carinho, com minha espada na mão. Essa espada que me deu quando o Senhor São João. Do meu pai sou instrumento para trabalhar com perfeição. Nesse campo de batalha, o amor no coração. Nesse campo de batalha, o amor no coração. A meu pai eu agradeço por esse esta criança. A meu pai eu agradeço por esta confiança. Filha minha, eu te dou salume, sueño, salió a. Me pasó tiempo de oído, de vida bonita, de venir a cosas bellas, a no salir. Como deu vencer, sabe de mesa, Cruzeiro da lua, minha fé não continua. Brilho do sol, brilho da lua, minha fé não continua. Viva Deus, viva Deus, e a rainha da compostura. Viva Deus, viva Deus. Cantando por todo. de vós. Dentro deste salão eu quero seguir com vós. ¡Viva Madrina Cristina! ¡Viva! ¡Viva Díaz Maez! ¡Viva! ¡Viva Santo Daime! ¡Viva! ¡Viva Mensajem! ¡Viva! Closing hymns, I have a few comments. Ese también es que cantamos la balsa, ¿sabes? Cantamos el triunfo mayor de Lucio Mocho. Dale. Closing hymns. ¿Lo peligro? La formosura, eleve mi pensamiento, a ver la danzatura, para él reconocer. Oh, mío, la formosura, oh, mío, la formosura, que no mal un día de tú, que limpa mi corazón y mi corazón pensamiento. La formosura, pero mal un día de tú, que mi corazón, y mi corazón pensamiento, aquí hemos cantando, que a niña mira esa, viva ventura mirar, y a la niña la floresta, aquí hemos cantando. Yeah. Transformador. todo su ser y formando una gran unión. Estamos en un planeta Terra, cumpliendo a nuestra misión. Mantemos la llama acesa, thank you. corazón cantar. Alegría la vida, certeza de ser un vida estimado. A certeza de ser um filho estimado. Agradeço a Santa, meu mestre querido, que bom ter ouvido o seu chamado. Agradeço a Santa, meu mestre querido, que bom ter ouvido o seu chamado. Posso cantar a alegria da minha certeza de ser um filho estimado. Agradeço a São João, mestre querido, que bom ter ouvido o seu chamado. Agradeço a São João, mestre querido, que bom ter ouvido o seu chamado. Sou contente, Jesus vai comigo no meu coração, meu melhor amigo. Filho da terra, nela pequena, santa doutrina iluminei. Sou filho da terra, nela pequena, santa doutrina iluminei. Contente, Jesus vai comigo no meu coração, meu melhor amigo. Sou filho da terra, nela pequena, santa doutrina iluminei. Sou filho da terra, nela pequena, santa doutrina iluminei. Todo povo, na soberania da nossa raiz, é que nos guia. Agradeço a São João, meu mestre querido, que bom ter ouvido o seu chamado. Agradeço a São João, meu mestre querido, que bom ter ouvido o seu chamado. Posso cantar a alegria da vida, a certeza de ser o filho estimado. Agradeço a São João, meu mestre querido, que bom ter ouvido o seu chamado. Agradeço a São João, meu mestre querido, que bom ter ouvido o seu chamado. Sigo contente, Jesus vai comigo no meu coração, meu melhor amigo. Sou filho da terra, nela pequena, santa doutrina me iluminei. Sou filho da terra, nela pequena, santa doutrina me iluminei. Sigo contente, Jesus vai comigo no meu coração, meu melhor amigo. Sou filho da terra, nela pequena, santa doutrina me iluminei. Sou filho da terra, nela pequena, santa doutrina me iluminei. nossa rainha é que nos guia. Triunfo maior vai no coração de quem quer ouvir seguir a cruzada. Triunfo maior vai no coração de quem quer ouvir seguir a cruzada. Viva todas mães! Viva! Viva a Sagrada Família! Viva! Viva todos nós! Viva! Viva Casa Nova Geração! Viva! Viva visitantes! Viva! Viva toda a igreja! Viva! Viva Metri Guineu! Viva! Viva a música! Viva! Back to their seats. Everybody back to their original seats. Thank you. Thank you, visitors. Thank you. Everybody. Work. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. Happy to be, you know, singing this scenario on Mother's Day. It's just beautiful. All of you visitors and, of course, the crew here. Thank you. Before we close the work, little announcements, anything? Our grandmother here. How long have I been telling you to listen to Medvedev Castillo? Yeah, she loves you all. The firmness there. Thank you for that. Thank you, Dora, there for your firmness. Thank you for your study. Well, little announcement. So we need to kind of, as we move around, we can put in order. Then, so people kind of organizing the space, people cleaning the table. Blow the candles, yeah. Yeah, but no blow the candles. Thank you very much. So no blow the candles, just take the, you know, the glasses and the rest of the things, the altar. We put it in any table. Santificado seja vosso nome. Vamos nos a vosso reino, seja feita a vossa vontade, terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os devedores. Não nos deixe, Senhor, cair em tentação. Mas livrai-me e defendei-me, Senhor, de todo mal. Amém. Jesus, Maria e José. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai a Deus por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Jesus, Maria e José. Estás no céu, santificado seja o vosso nome. Vamos, nós a vosso reino. Santo.